Só avisar com o tráfego, posição agora de 10 horas, usando 2197. Ativo, o tráfego está mantendo a perfil da chegada CARI. Ciente, usando 2197, atendendo a ciente, sensor 300. Travou visual, agora no ano 68. Ou no ano 68, vento 200 graus, 039, autorizado, pouso, pista 200. Autorizado, pouso, pista 208, agora no ano 8866, continue descida para 2000, ajuste 1096. 2096, gol, boa noite, Lembre. Roma 705 para Galeão, agora de volta. Para. Portão 7. Alfa Juliette, portão 7, eu vou no 1-68. LVLS Zulu, informa o localizador. LVLS 28, boa noite, 66 Zulu. Visão 97, passão 40, chame o centro, 1251, antena 13395. Centro da 3197. Ano 705, copia? 705, copia. Galeão 360, AP November 857. Decola da pista 28, mantém pro até 2500 pés. Após esquerda, da Euleda, após Leda, Irumi. O 520 decimal 8, 5447. 360 aprovado, Galeão, pela Pernambuco 257, ele vai manter a toa, é 2510, a saída da Elida, pode for Irume, com o primeiro curva aqui, 208 controle, 5447 transponder, o gol no 705. Fechamento correto, um pronto. Camarada. Uno 866, estabilizado? Afirma. Na torre, 118, decimal 95. 895, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 8866, final 28. 8866, autorizado pouso, pista 120, pista úmida, vento 220 graus, 3 metros. Confirmo de pouso na 28866. Bolívia, pouso, pista 28, vento 220 graus, 3 metros. Bolívia, pouso 28866. 6, solo 37, livre à esquerda, chama 121 no 9, solo. 219 com 866. Alfa. 866, prossiga Alfa Juliette, portão 4, tá livre. Alfa Juliette, portão 4, voo 866. Salvador, boa noite, 83662, informação que é. 83662, eu sou uma identificação. É cara e desça para a nível de voo 050. Desce ao 050, via chegada a Cane, 3662. Pode desconsiderar as restrições de Israel e Momba, ou 3662? 4662, livro das restrições. Muito obrigado. Gol 705, puxa, pega o funcionamento, posta 2. Me chamo Sol. Gol 705 para pushback. Livre, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Paulo Salvador, gol 2043, Ciência da Serra, autorização para Guarulhos. Sol, estante cópia, 2043. Só escuta. Então, 3662, vista para 2010, o ajuste no 016, autorizado a final do procedimento ILS Zulu, reporta estabilizado. Maria estabilizada, 3662. Acione identificação, autorizar a chegada da cara e desça inicialmente para nível de voo 120. Taxi o voo 705, com 174 a bordo. Paulo Fernando em Guarulhos, 3:40 da economia. O portal está livre, portal da 28, via Juliette Alfa, torre em 118.95 e ajuste 1016. Autorizado via Juliette Alfa até o ponto espera 28. Lá 2895, vamos nossa carteira. Copia? Copia, 2043. Guarulhos 360, via Pesulo 10. Decola pista 28, mantém pro até 2500 pés. Curva esquerda, Dael Leda, após Leda Motiva. 120 decimal 8, 5466. Nível 360, pela Brasil 10, está decolada 28, para manter a proa até 2500 pés, pois a voa, curva esquerda, Dael Leda Motiva, controle 208, transponder 5466, voo 2043. Seja mais quarto, um ponto posicional. Chamarei pronto. Gol 705. 705. E está próximo ao voo, ficou firme? Está pronto, pode esperar. Gente, autorizado. Ingresso, alinhar e decolar, vento 220 graus, 3 nós aqui. Ali decola, o voo 705. A 3662 estabilizado? Afirmativo. Gente, complete o sinal, chame a torre 118, decimal 95. 895, boa. Boa. O 705 decola aos 56, controle 120, decimal 8. Boa noite, bom trabalho. Retorno 705, boa tarde, boa noite, contato radar. Mantenha a proa até 2500 pés, após 2500, vou ir na proa de Leda. 2500 Leda. Ah, 3858, desça para nível de voo 050. Meia dois, solo 58, livre à esquerda, chama 21 no 9, solo. 29, vai chamar. Voo 1705, suba sem restrição para nível de voo 360. Subindo 360. Alfa Juliette, 03, boa noite, 662. É a gaúcha ou é a carioca? Carioca. Conterrânea. Na 3858, desça para 2000 pés, o ajuste no 016, autorizado a sinal LF Zulu, da pista 28, reposta habilidade. 1705, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251 3395, secundário 705. Então, 3858, completo final, chame a torre 118, decimal 95. São 3858. É, cheque trem autorizado por pista 28, vento 220 graus, 39. Ciente, livre pouso. Zero graus, 3 nós. 1858, solo aos 10, livre à esquerda, chama 121, decimal 9, solo. 219, está 3258. Paulista, Salvador, boa noite, Estrela 6310, sem transformação tango. Estrela 6310, sem identificação, chega da cara e desce para nível 120. Desce para 120, chegada Cari, Goiânia, 6310. Você teria possibilidade de voar proa de Cari ou Zan, por gentileza, para minimizar nosso atraso? Estrela 6310, devido à decolagem, mantenha a chegada aguardando para voar Cari. Ok, mantenha, Goiânia, 6310. Quando possível, fica na guarda, voa Cari. Goiânia, 6310, pode ser em high speed. Descida até o nível 120, chama 6310. Gente, 120, né? 6310. Paulo Salvador, voo no 2043, pushback acionamento. 43, está autorizado pushback acionamento, estamos prontos para o táxi. E autorizado, chamarei para o táxi, voo 2043. Salvador, boa noite, Gol 1973, minha indicação, com autorização Galeão, nível 360. Salvador, boa noite, Gol 1973, minha indicação, com autorização Galeão 360. O 973 foi para Dael Leda Morte, vai guardando cópia. Dael Leda Morte. Tocou no 2043, Saterna Galeão, 3:50 com 166 a bordo. 2043, autorizado, táxi via Juliette, Alfa, no ponto de da Golf, chame Torre Salvador em 1895, 327 centímetros, 1096. Juliette Alfa, no ponto de da Golf, 102,95 com 1016, gol no 2043. Cópia. Afirma aqui, o 973 é pronto. Motorizado Galeão, nível 360, da escola pista 28, com a curva esquerda após a decolagem. A saída agora será da El, Leda e Rumi, OP November 857, Moço. O controle Salvador Perão no 20.8, transfondo 5504. Informo que após a decolagem irá manter pro hotel 2502. Autorizado Galeão 360, decola da 28 com a primeira curva à esquerda na saída da El, Leda, Kirumi. Vai manter a proa até 2500 pés, aciona 5504, controle de saída em 1208, o voo 1903. Olá, 73, cotejamento é correto, pronto, pushback, funcionamento. Reportarei funcionamento. Low ground, American 230. Go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 1-1. Could you step the aircraft, call the into the apron 1. Okay, clear start tow and advise before entering apron 1, American 230. Azul 2795, acendo identificação, chegada e pitch, desça para nível de voo 060. 060, chegada e pitch. Sigil 120, acendo 6310. Afirmativo, acendo 6310, desça para nível 050. 050, 6310. O Azul 2795 informa que eu tenho mais 20 milhas para o ideal de destino aqui. Quem te informa quando no ideal, Azul 2795. Obrigado. Seja pro do Sierra Victor 361 pro azul 2765. Com 2043 autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 22.